meros devaneios todos a me torturar. Fotografias recortadas em jornais de folhas a miúde. Eu vou te jogar no pano de guardar confetes. Eu vou te jogar no pano de guardar confetes. Disparo balas de canhão, é inútil, pois existe um grão vizinho. Há tantas violetas velhas saindo um colibri. Queria usar, quem sabe, uma camisa de força ou de Vênus. Mas não vou gozar de nós fumando apenas um cigarro. Eu vou lhe beijar, gastando assim o meu batom. Sempre fui acorrentado no seu calcanhar. Meus 20 anos de boy, that's over, baby. Freud explica. Não vou me sujar fumando apenas um cigarro. Eu vou lhe beijar, gastando assim o meu batom. Quanto ao pano dos confetes, já passou meu carnaval. Isso explica porque o sexo é assunto popular. Mas estou indo embora, baby. O mais estou indo embora, baby. O mais estou indo embora, baby.